A paz do Senhor Jesus, queridos, nós estamos diante da palavra do Senhor mais uma vez. Nós vimos ontem o capítulo 36 de Jeremias e hoje nós vamos ver o capítulo 37. O capítulo 37, ele vai nos falar de algumas coisas interessantes. Eu vou colocá-las para vocês, vou fazer uma síntese do que fala o capítulo 37, para que você tenha uma noção do que se está falando nesse capítulo. E oriento você que depois você também possa pegar e possa ler o capítulo 37, para que você possa entendê-lo mais e, entendendo, possa deixá-lo se introjetar dentro de você e achar guarida no seu coração essa palavra. Essa palavra do capítulo 37, nós vamos ver sobre o rei Zedequias. Entre o capítulo 35 e 36, entre o capítulo 36 e 37, na verdade, o capítulo que nós vimos ontem e esse que nós estamos vendo hoje, vai passar aproximadamente 18 anos de diferença entre um e outro. Como eu disse ontem, Jeremias não é um livro que foi organizado cronologicamente segundo o acontecimento das coisas. Então, às vezes, você vê lá no início falando de algo que aconteceu lá no final, e aqui no meio nós vemos falar de algo que ainda era o início, como nós falamos sobre o Joaquim. Tinha 4 anos de reinado apenas. E agora, hoje, nós vamos falar sobre Zedequias. Zedequias que substituiu o rei Joaquim no comando, que foi levado para a Babilônia. E esse então ele assume o reinado. Nabucodonosor o coloca como rei sobre a terra de Judá. Mas, como Joaquim, Zedequias também não ouviu a palavra do Senhor, assim como todo o povo de Judá. Eles não ouviram a palavra do Senhor. Eles eram como se tapassem os ouvidos para não ouvir a palavra do Senhor. E a cidade, nesse momento, estava sitiada. O exército de Nabucodonosor estava fazendo sítio à cidade, ou seja, eles estavam acampados em torno da cidade, em torno dos muros da cidade. Nós já falamos sobre isso anteriormente, em capítulos anteriores. Então, eles estavam ali, plantados, eles falavam, vamos ver até quando eles vão aguentar esse sítio. Até quando eles vão ter comida, até quando eles vão ter água, até quando eles vão ter as coisas para sobreviver. Porque não se podia entrar e nem sair da cidade, porque os portões estavam trancados. Se eu abrisse os portões para que alguém saísse, o exército inimigo entrava. Então mantinha-se tudo fechado. Por isso, a palavra do Senhor diz assim: olha, a minha palavra para vocês é que virá contra vocês a peste, a espada, a peste, a fome. É isso que vem contra vocês, por não ouvirem a minha palavra. Por quê? Fome. Porque a cidade estava sitiada. Então não tinha o alimento que eles tinham guardado dentro da cidade, e cada família tinha guardado dentro das suas casas. Bem, de onde tira e não põe, acaba, né? Vai só acabando. Vai só acabando. Então, acaba. Chegou o momento que estava acabando tudo. E aqui, mas aí teve um momento, porque Zedequias tinha feito contato com o rei, com o faraó do Egito, para que ele viesse com seu exército para ajudá-los, para combater os babilônios. Mas os babilônios ficam sabendo disso, sabendo que O faraó está vindo com seu exército para ajudar Jerusalém, para ajudar o rei Zedequias no embate contra eles. Ele ia juntar-se o exército do faraó e o exército de Judá para lutar contra o exército de Nabucodonosor. Mas aí o Senhor usa Jeremias é usado para dizer para eles: olha, a palavra do Senhor a Jeremias, de Jeremias para eles. E o rei Zedequias enviou Jeugal, o filho de Selemaías, e Safonias, o filho de Maazéias, o sacerdote, até o profeta Jeremias, dizendo: ore agora ao Senhor, nosso Deus, por nós. Então, pedindo para orar. Ora, Jeremias entrava e saía no meio do povo, porquanto eles não tinham colocado na prisão. Nesse momento, esse é o momento em que a cidade tinha deixado de estar sitiada. Porque quando o faraó fica sabendo que quando o exército de Nabucodonosor fica sabendo que o exército do faraó está vindo para lutar com eles, para juntar forças com o exército judeu, o que é que eles fazem? Eles levantam acampamento e vão ao encontro do exército de Faraó. E o que acontece? Faraó enfrenta o exército de Nabucodonosor para ajudar Jerusalém? Não. Jeremias já tinha dito isso para eles. O que o exército de Faraó fez? Retornou, voltou para casa, deu meia volta e retornaram para casa. Jeremias já havia profetizado isso nos capítulos anteriores. Nós, se você ler, você vai ver isso. Que o exército, ele diz assim para o rei: olha, você pensa que você busca ajuda com o Egito e o Egito vai vir te ajudar? Olha, o Senhor diz para você: ele não virá, eles vão voltar, eles do meio do caminho, eles vão voltar para sua terra. Mas ele continuou acreditando que, pô, o exército estava vindo, pô, vai vir. O Jeremias está falando mentira, porque contra a palavra de Jeremias havia a palavra também de outros profetas, mas de falsos profetas, que diziam para o rei: não, rei, fica tranquilo, mantenha a posição, porque o exército de Faraó vai vir e nós vamos vencer o exército de Nabucodonosor. E quando ele pede, então, que Jeremias ore ao Senhor por ele, a palavra de Deus vai dizer assim, que quando... Então veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias. Ele pediu para orar, Jeremias orou. E a palavra que veio da parte do Senhor é: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, desta forma direis ao rei de Judá, que vos envio a mim, que vos enviou a mim para me investigar. Olha a palavra. Porque, na verdade, Zedequias não estava querendo uma palavra do Senhor de conserto, de arrependimento, de mudança de comportamento dele e de todo o povo. Ele não estava orando ao Senhor para que o Senhor o socorresse, para que o Senhor mudasse aquilo que ele havia dito que faria com eles. Não, ele estava, na verdade, investigando o Senhor. Você já pensou para ver isso? Como pode no coração de um homem brotar tamanha atrocidade? Investigar o Senhor. Ou seja, saber o que o Senhor está pensando a respeito deles. Ele já sabia o que o Senhor estava pensando, porque ele já tinha dito várias e várias e várias e várias vezes através do profeta Jeremias. Jeremias já estava cansado já de dizer o que o Senhor queria. O Senhor queria um conserto, o Senhor queria que eles rasgassem as roupas, se arrependessem e proclamassem um jejum, como no capítulo 36 nós vemos, não um jejum falso, mas um jejum verdadeiro de arrependimento e de mudança de vida. E aí sim o Senhor retrocederia no mal que havia prometido mandar sobre eles. Mas não era essa a intenção dele. Queria saber o que estava. E aí Deus vai dizer: olha, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Desta forma direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me investigar. Eis que o exército de Faraó, que saiu para vos ajudar, retornará para o Egito, para a sua própria terra. E os caldeus, que são os babilônios, virão novamente e lutarão contra essa cidade, e a tomarão e a queimarão com fogo. Assim diz o Senhor: não enganeis a vós mesmos, dizendo: os caldeus certamente afastar-se-ão de nós, porque eles não se afastarão. E olha essa palavra, versículo 10. Olha o que o Senhor diz para Zedequias: pois, ainda que vós tivésseis ferido o exército inteiro dos caldeus que luta contra vós, e lá restassem somente homens feridos entre eles, ainda assim se levantariam cada homem em sua tenda e queimariam esta cidade. Ou seja, dizendo: não adianta enfrentar o exército, porque ainda que vocês vençam, fira esse exército, fira todos os homens do exército de Nabucodonosor. Eita, eu vou fazer com que cada homem levante e bote fogo nessa cidade. Mesmo feridos, eles lutarão e vencerão você. E aí, então, continua: e aconteceu que, quando o exército dos caldeus partiu de Jerusalém por temor do exército de Faraó, então Jeremias saiu para Jerusalém, para a terra de Benjamim, para dali apartar-se do meio do povo. Então, como o exército saiu, foi encontrar o exército do Faraó, os portões da cidade puderam ser abertos. E ficou um tempo, né? Gastou-se um tempo, levou-se um tempo, era uma guerra. Tinha um exército contra o outro. Mas, na verdade, nem houve guerra, porque o exército do Faraó retornou. Mas a locomoção de um lugar para o outro, um exército se locomovendo, leva tempo. Então, nesse momento, os portões são abertos e Jeremias sai da cidade e vai até a cidade de Benjamim. Ali, na cidade de Benjamim, ficava a sua terra natal, Anatote. E o que ele foi fazer lá? Ele foi lá para ver a terra que ele tinha comprado. Lembra? Dois capítulos anteriores, ele ainda na prisão, o seu primo chega lá e oferece: olha, compra-me essa terra. E o Senhor fala para ele: olha, compra. Compra dele essa terra. E ele comprou, só que ele não tinha visto a terra ainda, porque ele estava preso. Então ele sai e vai para poder ver a propriedade que ele tinha comprado, para conhecer que propriedade era, o tamanho era, como era, o que tinha, o que não tinha, para conhecer, como a gente faz quando compra alguma propriedade, a gente vai lá conhecer. E aí, quando ele estava chegando na cidade, no portão da cidade, um guarda do exército de Zedequias o viu e falou assim: você está se desertando para os caldeus. Ou seja, você está mudando de lado, você saiu da cidade para ir encontrar-se com o exército dos caldeus. Você está nos traindo. E pega-o e o prende. E o prende num buraco. Num buraco, na masmorra. Tinha masmorra e por baixo da masmorra tinha um buraco. Foi onde ele foi colocado. Aí passou-se um tempo, ele lá no masmorra, quase morreu. Mas o Senhor não permitiu. Aí Zedequias, em secreto, manda chamá-lo, manda buscá-lo, para ver se Deus tinha mudado de ideia. Ainda mandava chamar o profeta para ver se Deus já tinha, não tinha mudado de ideia. É óbvio, Deus poderia até ter mudado, se eles tivessem mudado, mas como eles não tinham mudado, Deus também não havia mudado o seu decreto. Aí ele vem à presença de Zedequias e fala: Ó, Zedequias, você vai ser levado para Babilônia, tudo será queimado, tudo será destruído. Não adianta. E aí ele faz um apelo, como estava em secreto, não tinha outras pessoas vendo, porque se tivesse outras pessoas vendo, aí o rei tinha que mostrar-se valente. Aí ele faz um apelo, Jeremias faz um apelo, olha, por favor, me tira daquele lugar onde eu estou preso, porque lá eu vou morrer. E aí então o Senhor usa de misericórdia para com Jeremias e faz com que o rei tire-o daquela prisão e coloque-o na prisão, no lugar de prisão, na casa de um oficial. Isso era uma coisa comum no Oriente Antigo, a casa de oficiais, a casa dos oficiais, dos guardas, serem também prisões. Então ele coloca ele ali e ordena que ele recebesse um pedaço de pão por dia da rua dos padeiros enquanto houvesse pão. Esta rua dos padeiros é a única rua que nós temos conhecimento de nome na cidade de Jerusalém. Porque não fala do nome das ruas, mas era comum as ruas receberem nomes pelos comércios que tinham. Essa rua era uma rua que comercializava pães, que tinham padarias. Então, a Rua dos Padeiros, você receberá um pedaço de pão de lá diariamente até que acabe o pão. E aí encerra-se o capítulo Zedequias dando essa ordem. Meus irmãos e minhas irmãs, o que que esse texto quer dizer para nós hoje? Nos dias de Zedequias, era buscando arrependimento, para que o povo se arrependesse, para que o povo voltasse atrás, para que o povo se convertesse ao Senhor e o Senhor mudaria o seu desígnio que havia prometido sobre eles. Nós vemos exército saindo, exército chegando, exército inimigo sitiando, exército inimigo indo combater o exército que está vindo ajudar. Ou seja, não quando há um decreto do Senhor sobre a vida de uma pessoa, ou de uma casa, ou de uma nação, só tem uma forma disso ser revertido, que é conversão genuína. Ou seja, mudança de coração, mudança de mente, metanoia, mudança de mente. Mudar a mente, ou seja, muda-se o pensamento. E quando muda o pensamento, muda também os desígnios do coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de rancor, está cheio de pecado, está cheio de coisas que não agradam ao Senhor, é isso que a boca vai falar. Agora, se o coração está cheio de temor do Senhor, de alegria pelo revogar do Senhor de sentença de morte que estava pesando sobre ele, nesse lugar, por causa dessa revogação, está louvor, então a boca vai falar disso. Aqui Zedequias, ele tentou, com suas próprias mãos, resolver o problema do sítio da Babilônia em torno da cidade. Ele tentou resolver o problema da guerra que estava contra eles. Havia uma guerra. Isso é uma batalha, havia uma batalha. Só que essa batalha não era natural, ela era espiritual. Como são as nossas batalhas hoje? Queridos, as batalhas que enfrentamos, elas não são naturais, elas são espirituais. Porque aqui Nabucodonosor estava em torno da cidade, não é por causa da vontade própria de Nabucodonosor, mas era por causa da vontade do Senhor. Nabucodonosor, em outros textos, ele é usado pelo Senhor como vara para corrigir Israel. Então não resolve, não adianta a gente querer resolver as coisas espirituais de forma natural, fazendo acordos, como Zedequias fez aqui, acordo com o Egito, pedindo ajuda ao Egito. O Egito, de pronto, disse, não, vamos ajudar. Mas quando o Egito está vindo em socorro para Jerusalém, aos espias, né, que vão à frente do exército, os espias avistaram, ou com certeza avistaram, o exército de Nabucodonosor. Voltou e falou para o faraó. Não dá para enfrentar esse exército. Aí deve ter falado, o exército é com mais tantos homens, o exército é enorme, tem carros, tem isso, tem aquilo. Todas as coisas que tinham os exércitos da época, os exércitos poderosos. E Nabucodonosor, aí, então o faraó deve ter pensado, bem, não dá para enfrentar esses caras aqui no deserto. Vou voltar para casa. Eu não vou comprar guerra dos outros. Eu não vou matar os meus soldados, matar os meus comandados, destruir o meu exército por causa de um outro país. Não vou fazer isso. Mas, na verdade, quem faz ele tomar essa decisão também não é esse pensamento natural, é espiritual. Foi Deus que colocou na cabeça dele, volte para trás, porque Deus já havia dito através do profeta Jeremias que o exército, eles estavam esperando a ajuda do exército do Egito, mas eles não viriam. Deus já tinha dito que eles não viriam, como não vieram. Então, queridos, em nome do Senhor Jesus, a Bíblia nos diz em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, se você está passando por uma luta, por uma guerra, não vá tentar resolver isso naturalmente. Porque essa guerra que você está enfrentando, ela não é natural, ela é espiritual. E se ela é espiritual, ela foi enviada por Deus contra a sua vida. Porque Satanás não faz absolutamente nada sem a autorização do Senhor. Esse negócio de que as pessoas vivem aí, guerra espiritual para lá, porque o diabo tem poder, tal, Satanás. Tem poder sim, mas poder que está debaixo do poder de Deus. Ele não pode fazer nada. Lembra de Jó? Para fazer alguma coisa contra Jó, ele teve que passar na presença de Deus, falar com Deus assim, de mansinho. Só viu, tá, pois é. Ele faz a sua vontade, né? Precisa dar tudo para ele. Aí Deus falou, tá bom, pode ir e tocar nele, só não toca na vida. E ele não tocou na vida. Porque Deus não deu autorização para ele tocar na vida de Jó, senão ele teria tocado. Mas Deus não deu. Porque Deus tinha um propósito de ensinar a Jó o que era verdadeiramente servi-lo em espírito e em verdade. E quando chega no final do livro, nós vamos ver Deus falando assim: Jó, vem aqui. Sobe aqui na. Sobe aqui. Agora eu vou falar e você vai ouvir. Aí ele tenta: não, mas senhor, eu não vou falar mais nada. Não, agora você se cala e eu vou falar. Até agora você falou. Agora sou eu que vou falar. E aí começa a perguntar para ele: ó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos do mundo? Onde você estava quando os filhotes dos leões me pediam comida lá dos seus covis? Onde você estava? Onde você estava quando eu coloquei um anzol no nariz de Leviatã e um freio na sua boca e fiz o retroceder pelo caminho que veio? E aí vai falando com Jó, até que Jó fala: Senhor, basta. Eu não te conhecia totalmente. Eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. E eu me coloco no pó e na cinza. O que que Jó está fazendo? Rasgou as suas vestes e se humilhou na presença do Senhor. O que aconteceu? Batalha espiritual ganha. Ganha a batalha espiritual ali. Quando ele se ajoelha, quando ele rasga as suas roupas no pó e na cinza. Quando ele proclama um verdadeiro jejum. Aí o Senhor então fala com ele: ó, ora pelos seus amigos. E o Senhor deu a ele o dobro de tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha perdido com a autorização do Senhor, porque ele reconhece a soberania de Deus, quem é Deus, ele recebe tudo em dobro. Então, está passando por dificuldade? Dobra o seu joelho no pó, coloca-se no pó, coloca a sua cabeça no chão, deita-se diante do Senhor, se jogue diante do Senhor. E aí você vencerá a batalha. Zedequias não venceu. Foi levado para a Babilônia e foi morto. Aliás, não foi morto, ficou preso, ele teve os olhos furados. Perdeu os olhos e continuou vivo, sofrendo. Por quê? Porque não ouviu a palavra do Senhor. Mas hoje é tempo, hoje é dia de você ouvir a palavra do Senhor, colocar-se diante do Senhor, como fez Jó, e ter a sua batalha, e ter a sua guerra, a guerra que você está enfrentando, terminada. Porque o Senhor, assim como ele deu ordem para o Egito, para o faraó voltar para o Egito e não vir ajudar Zedequias, e deu ordem para o exército de Nabucodonosor vir e destruir a cidade, porque eles não se arrependeram, você se arrependendo, o Senhor dará ordem a Satanás, que é o inimigo das nossas vidas, para que retroceda, assim como fez com o exército de Faraó. Ele fala assim: retroceda, porque o meu servo ou a minha serva entendeu o que eu tenho no meu coração. Ele não está apenas investigando o que eu tenho no coração. Ele entendeu o que eu tenho no coração. Ele entendeu que os meus pensamentos são pensamentos de paz e não de guerra. Paz e não guerra. Eles tiveram a guerra, tiveram que enfrentar a guerra, porque não entenderam que os pensamentos do Senhor para nós são pensamentos de paz e não de guerra. Os pensamentos do Senhor para você, meu irmão e minha irmã, são de paz e não de guerra. Então, no nome do Senhor Jesus agora, eu te abençoo. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo nas regiões celestes. Porque eu creio que você está dobrando os seus joelhos e está fazendo um concerto com Deus. E toda sorte de bênçãos do Senhor virão sobre ti. Porque é isso que a palavra nos diz quando nós nos arrependemos diante do Senhor. E você será vencedor, muito mais do que vencedor, em Cristo Jesus, que morreu a sua morte para que você pudesse viver a sua vida. Que Deus te abençoe, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.